Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Bom, comigo no estúdio, Rogério Alcântara. Boa noite, Rogério. Boa noite, João. Boa noite a todos. E também o Ernesto Paparelli. Boa noite, João. Boa noite, Rogério. Boa noite. Obrigado. Marco, seu convidado já está no ar. Tá, maravilha. Ernesto, um prazer estar aqui com a gente. Eu já tinha ouvido falar do teu amor pelo ferromodelismo, então acho que o papo vai ser bem legal. Foi boa ideia, João, trazê-lo, tá? Então, vamos então começar aqui o programa, querido. Então, o nosso convidado é o Renato Peterson Filho, é uma, digamos assim, autoridade na América Latina em ferromodelismo. Ele, a gente vai ter muita coisa para conversar. Tem gente que só de longe conhece, digamos assim, esse hobby, né? Acho que dá para chamar até de a arte do ferromodelismo, né? Então, tem gente que só conhece de longe, tem gente que já teve, tem gente que quer ter uma dessas miniaturas, uma dessas... vamos chamar assim, bem entre aspas, tá? Desses brinquedos, porque eu não quero achar, eu não quero que o pessoal pense que eu não estou levando a sério a coisa aqui. Então, a gente vai dar as boas-vindas ao Renato Peterson Filho. Vamos conversar com ele, então, a partir de agora. Tudo bem, Renato? Tudo bem, tudo tranquilo. Querido, uma honra te trazer aqui ao programa, tá bom? Ah, obrigado. Só antes de mais nada, querido, olha como o mundo é pequeno. Tem uma empresa, o pessoal conheceu, uma empresa chamada Fratesc, que lida, né, com ferromodelismo, uma das principais empresas do Brasil. Eu entrei em contato com eles querendo uma indicação, né, de pessoa. Eles me deram o teu contato, deram o contato do Renato, que está aqui com a gente, e eu comentando hoje com a minha irmã, ela falou, foi meu colega de aula. Quer dizer, o mundo é pequeno mesmo. A Betina Freitas disse que vocês foram colegas de aula no Anchieta, na década de 70. É, exatamente. O mundo é pequeno mesmo. Pois é. Querido, ó, então, vou começar bem pelo início aí, tá? Me fala assim, como é que esse hobby, vamos considerar como se esse hobby, como se o ferro modelismo fosse um mosquito. Quando é que esse mosquito te alcançou e te contaminou no bom sentido, assim? Quando é que começaste realmente a te interessar pelo ferromodelismo? Bom, isso é uma coisa que aconteceu justamente na década de 70, né, o início da década de 70. Aproximadamente com 7, 8 anos de idade, eu recebi aí um presente do meu pai, que era uma composição de trens da antiga Atma, né? Ah, tá, me lembro bastante. Atma, obviamente Estrela, Troll e Gulliver, que eram as mais conhecidas empresas de brinquedos. É, nessa época era mais ou menos essas aí as empresas que tinham alguma coisa pra gente brincar, né? Mas tá de Glaslit até, eu me lembro que eu fiquei conhecendo, mas tudo bem, continua aqui, perdão. Mas a Atma, assim, uma empresa dos anos 50, né? Uhum. E já na década de 70, quando eu tive contato com o ferromodelismo, né, a empresa já estava quase que fechando as portas, né? Então. Foi um período pequeno, assim, né? E hoje em dia, uma das coisas que eu procuro fazer é adquirir alguns produtos da Atma lá da década de 70, né? Então, são equipamentos que até hoje funcionam, né? Rodam nos trilhos, é um padrão que existe, né? Então, uhum, a gente de vez em quando encontra alguém que tem alguma preciosidade dessas aí dos anos, às vezes 60, às vezes 70, né? E uhum, a gente acaba comprando aí para colocar naquela outra coisa que está associada, né, aos trens aí, que são as maquetes que a gente tem, né? Sim. Vamos bem por partes. Me conta assim, consegues lembrar bem especificamente, sei lá pelos 7 anos de idade, como é que foi? Tinhas parentes que gostavam de ferromodelismo? Como é que foi? Sim, o meu pai gostava do ferromodelismo. Acho que com a compra desse kit aí pra gente brincar, ele acabou também se apaixonando aí pelo que na verdade era um brinquedo na época e não um hobby, né? Sim, sim. A gente também tinha alguns parentes próximos que gostavam desse brinquedo aí. A gente inicialmente brincava com o trem no chão da sala ou em cima de uma mesa, uhum. Montava lá um conjunto de trilhos e brincava com isso. Era um mais ou menos o mesmo acompanhado público. Pelo pai, né? Não, sim, sim, mas era mais ou menos o mesmo público de autorama, tipo assim, um espaço mais ou menos que muita gente quando que tinha, era tipo assim, como se fosse uma mesa de jantar, o espaço, né? É, exatamente isso, alguma coisa do tamanho de uma mesa de jantar e uhum. O pessoal fazia essa montagem em cima da mesa, depois que terminava de brincar, guardava tudo, porque assim como o autorama na época, né, também era um brinquedo relativamente caro, né? Isso! Então, não era aquele brinquedo do dia a dia, era algo como concedido pelos pais durante um período de tempo, supervisionado, dessa maneira. Tá, e querido, assim, falando um pouquinho, voltando bastante no tempo, né, tem estudos que indicam que o ferromodelismo surgiu no mundo lá por 1830, entre tipo 1825 e 1835, obviamente na Europa. Fala um pouquinho da história do ferromodelismo, assim, de forma bem breve para o pessoal, assim, que daqui a pouco, né, certamente tem bastante gente nos ouvindo que também, pelo menos até o nosso programa começar, sempre achou daqui a pouco que era só entre aspas, um brinquedo. Fala um pouquinho disso, por favor, desse histórico, pode ser? Sim, sim. Pois olha só, as ferrovias, né, elas iniciam no início dos anos 1800 e junto com isso já inicia também as miniaturas de trens, né? Então, se era para criança brincar com alguma coisa lá em 1800 e alguma coisinha, era com trens, né? Muito menos brincar com um carro do que brincar com um trem, que era uma coisa um pouco mais claro. Presente no dia a dia das pessoas, né? Claro, então, claro. Acho que começa justamente por esse ponto, né? Só que eram trens um pouco maiores do que os que a gente tem hoje, né? Certamente mais pesados, né? Deviam ser de ferro maciço, né? Até assim, ó, eu te diria que eles eram feitos de folhas de metal fininhas, né? Que são mais maleáveis, né? Não é uma carroceria, digamos, que colocada em uma forma, né? É um trabalho mesmo de artesão, dobrando chapas, batendo e soldando e fazendo coisas do gênero, né? Então, eram trens feitos de lata, né, metal, e maiores do que os atuais, porque a tecnologia na época não permitia que fossem do tamanho dos que são hoje. E com um detalhe, né, a maioria deles não motorizados, claro. No início, né, eram trens estáticos, né, rodas soltas, mas sem um motor dentro. A partir de um determinado momento também começaram a aparecer alguns trens a corda, né, mas mais para o final dos anos 1800 é que começam a aparecer as primeiras fábricas, digamos assim, dedicadas num processo fabril, né, para fazer miniaturas de trem como brinquedo ou como hobby, né? E fala um pouquinho assim de uma das características principais desse hobby, que são as escalas, né, que eram inicialmente bem maiores e tudo mais. Fala um pouquinho disso, assim. Pois olha, existem várias escalas para o ferromodelismo, né? Como eu te falei, assim, inicialmente as escalas eram, os objetos eram maiores, então as escalas eram maiores, né? Claro, mas claro. Toda essa cultura em cima do ferromodelismo, ela é uma cultura que a gente pode dizer, assim, bastante escalada, né? Se a gente comparar um equipamento de ferromodelismo com um carrinho da Hot Wheels ou da Matchbox, mas anteriormente, né? esses outros elementos não prezam tanto pela escala quanto um objeto de ferromodelismo. Então, claro que sem contar também, obviamente, eu tinha, né, o pessoal hoje em dia chama de Hot Wheels, mas eu me lembro bem, o nome era Matchbox, dos carrinhos que eu tinha, né? E eu me lembro, obviamente, ali tu brinca com em qualquer terreno, diríamos assim, né? Ou seja, essa ideia toda de fazer um cenário, né? Onde eles possam, como existe no ferromodelismo, isso nada tem nesse colecionismo de carrinhos, né? E sem contar que o cuidado era muito menor com os carrinhos também, né? A gente jogava lomba abaixo. É, vou ter que te contar que mesmo com Matchbox e tal, eu também fazia cenários e maquetes e coisas do gênero. Ah, né? Tá, não, tudo bem. Também era algo nesse sentido. Eu sempre gostei muito do ambiente onde o objeto está colocado. Mas o Matchbox em si é um carrinho que cabe dentro de uma caixa de fósforo, né? Esse é o conceito. Sim. Então, se tu tem um foquinho, se tu tem um caminhão, ambos cabem na mesma caixa de fósforo. Helicóptero, tinha helicóptero até do Batman, eu me lembro, comprado no Paraguai até. mas assim, eles não são tão... não levam tanto em consideração a escala, embora seja uma escala definida. Uhum. No ferromodelismo, as escalas são algo mais preciso, né? Claro. Então, a gente, quando é ferromodelista, a gente é ferromodelista da escala A, da escala B ou da escala C, né? Tem o ferromodelista da escala para se colocar em jardim, né? Que é uma escala maior, aí, 22 vezes menor que o objeto original, né? O real. E tem outras escalas, a mais comum aqui no Brasil é a escala chamada de HO, ou seja, meio zero, né? Tá, essa é aquela do 87 vezes menor? 87 vezes menor, é 87, vírgula alguma coisa ainda, sim, né? Mas é um valor próximo de 87. E hoje em dia começa a surgir aí uma corrente no país de trabalhar com uma escala um pouquinho menor, que ela é 1 para 160, se chama de escala N. Entendi, Existem outros países onde o pessoal também pratica o hobby em uma escala chamada TT, que ela é um intermediário, um valor intermediário entre o HO e o N. E a escala menor, se tem conhecimento prático, digamos assim, né, é a escala Z, que é 1 para 200. Então, uma coisa que eu sempre fiquei me questionando, querido. Acho que foi em 79 que lançaram no Brasil em larga escala, assim, escala de muita quantidade, não de tamanho, mas foi lançado assim, para o grande público, digamos assim, o Ferrorama, ou seja, a intro para muito brasileiro, né, do mais próximo de uma ideia de ferromodelismo foi com o Ferrorama, né? Achas que foi um momento, dá para dizer assim, que em termos de Brasil foi um momento assim pivotal nesse fenômeno do ferromodelismo? Eu estou te perguntando porque eu acho que naquela época, assim, as pessoas que estavam ligadas com esse hobby era gente que tipo assim, sessentona naquela época, né? E me parece que teve um vácuo aí, um espaço gigante de gente que nem sabia o que era, e daí em 79 tinha muita... que a gente chama do Rio Grande do Sul de gurizada ou pirralhada, né? Muita pirralhada, assim, de 9, 10 anos pedindo de Natal o Ferrorama. Como é que tu vê a importância do Ferrorama nesse fenômeno? Pois olha, o Ferrorama é um dos grandes, digamos assim, pontos a discutir dentro dessa cultura do ferromodelismo, né? Quem cultua o ferromodelismo considera o Ferrorama como algo à parte disso, né? Sim, sim. Por quê, né? O conceito do Ferrorama também é algo do tipo brinquedo, né? Sim, explicitamente. Os trens são movidos a pilha e tal, não tem grande precisão em relação ao que seria um vagão ou uma locomotiva original, né? São locomotivas de construção livre, digamos assim. Alguém pensa num formato de locomotiva que faz uma locomotiva de ferrorama, ou um vagão também de ferrorama. Não que a Atma não fosse dessa maneira, viu? Mas é um pouquinho diferente. Obviamente que tem muita gente no Brasil que chegou ao ferromodelismo através de um ferrorama, né? Ah, era isso. Começou que eu queria saber, porque eu tô te perguntando... pelo ferromodelismo. Sim, sim, eu tô te perguntando isso porque eu me lembro, assim, há umas décadas, né, na minha época, eu me lembro, assim, que meio que o sonho de presente Natal ou era autorama, né, ferrorama, eu me lembro direto umas motos da Glaslit, do Chips, tá, do esperado seriado, e um carrinho, o primeiro carro de controle remoto que tinha, que era o Stratos, e também tinha um robô que, vergonhosamente, eu esqueci o nome, um robô, assim, tipo do tamanho do Heavy Villechess da Fantasia, tipo assim, sei lá, acho que tipo um metro de altura, tinha um robô que tinha uns comandinhos, assim, um robô, até na verdade a carcaça dele era de plástico, mas ele tinha meio controle remoto, ou a pilha. Então eu sempre fiquei me questionando, né, será que teve muita gente que foi apresentada ao ferromodelismo através do ferrorama e daí saiu para coisa mais, entre aspas, séria? Não, isso com toda certeza, né, não... isso é uma coisa que é inegável, né? O ferrorama, digamos assim, é uma coisa muito mais popular do que claro. O ferromodelismo, né? Mas claro. Pra gente que é ferromodelista, quando alguém se refere à tua maquete, ao teu material, como, deixa eu olhar o teu ferrorama, a gente brinca que é uma ofensa, né? Claro, claro, claro, claro, imagino. E me conta, assim, os países onde... A Europa está na frente dos Estados Unidos em matéria de ferromodelismo? Olha, isso também é uma coisa bastante relativa, né? Existem aí os ferromodelistas fãs dos modelos americanos, né? E existem os ferromodelistas fãs dos modelos europeus, né? Em ambos os lugares, né, em ambas as regiões, digamos assim, a gente tem um ferromodelismo mais preciso, digamos, né, e o mais simples, né. Okay. O que eu quero dizer com isso para ti, assim, existem os ferroramas americanos e existem os ferroramas europeus, né. Mas também existe o material de ferromodelismo mesmo, mais, digamos, fiel assim, aos elementos originais, né? Em ambos os lugares, né? Entendi. Eu sempre vi assim, essa ideia de ferromodelismo como algo, de repente, muito mais popular, vamos dizer, na Inglaterra, na Itália, e daqui a pouco em alguns Países Baixos, do que nos Estados Unidos. Eu sei que na costa leste dos Estados Unidos tem muita gente assim, com modelos assim, gigantescos, né, e caríssimos. Fala para mim um pouco do trabalho desse lance do cenário. Né? Tu estás fazendo atualmente o que em termos de ferromodelismo? Fala um pouco disso, por favor, que eu vi assim, uns lances assim, sem mentira, dignos de arquitetura, um lance... Fala um pouquinho do que você está fazendo para o pessoal, pelo menos, imaginar um pouco, entender um pouquinho. Deixa eu te fazer um comentário ainda a respeito dos tamanhos, que é uma coisa importante. Claro. É uma análise muito mais minha do que de qualquer outra coisa, assim, okay. Algo mais pessoal meu. O que eu vejo assim, ó, é que os americanos eles têm um costume de criar maquetes gigantescas, né? Elas Sim. normalmente são naqueles porões americanos ou num sótão, né? Sim, e sim, acabam sim. sendo uma maquete de dimensões bem significativas, né? Coisas assim de 20, 30, 50 metros de comprimento, né? Uau, o ferromodelismo europeu, ele já é um pouco diferente, né? Ele é um ferromodelismo com modelos menores, né? Menores e mais densos, né? E isso também reflete um pouco as regiões, né? Nos Estados Unidos, se tu fores olhar lá, a distância entre uma casa e outra é grande, as ruas são largas, dependendo das cidades, obviamente, né? Mas claro. Eles representam algo mais nesse sentido. Então é muito comum a gente ver uma linha singela, né, uma linha única numa maquete com uma extensão muito grande. Na Europa, por conta do relevo europeu e tal, eles já refletem algo um pouco diferente, né? Existe uma densidade de linhas, ao meu ver, bem maior. Tem elevações e trens que passam mais em cima, trens que passam mais embaixo, né? Nos níveis de uma maquete. Mas a diferença que eu vejo fundamental entre essas duas regiões é essa. Uma bem mais dispersa e outra bem mais concentrada. Isso acaba influenciando no que tu me perguntou a seguir, né? Que é a parte da montagem, da paisagem em si, né? Uma maquete americana, ela tende a ter uma região mais desértica, digamos assim, né? Sim, mais plana, diríamos assim, né? Mais plana, com algum relevo, alguma coisa assim, mas com menos construções de prédios, casas e coisas do gênero, né? Eles são muito fortes numa questão assim de indústria, de equipamentos para colocar na maquete que representam áreas industriais, seja de que tipo for, né? E as construções europeias, elas estão mais no sentido de prédios, de casas, de detalhamentos com gradil, com coisas do gênero, né? Que interessante. Eu particularmente, quando faço uma maquete, né, eu procuro ter essas regiões todas dentro de um mesmo layout desses de maquete. O que a gente costuma fazer num caso desses é colocar alguns delimitadores. Então, se faz um morro, um túnel, de um lado do túnel é uma paisagem americana, digamos, do outro lado é uma paisagem alemã, ou uma paisagem italiana. Que interessante. Mais ou menos que interessante. Dessa maneira que funciona. Entendi. É interessante, né, ver nesse contexto as tecnologias que vão sendo empregadas, né? Ah, eu ia te perguntar então, sobre como o ferromodelismo está se adaptando às tecnologias. Então, já é isso que tu ia começar a falar agora. Continua, querido, por favor. Maravilhoso isso aí. Com relação à maquete em si, e ainda não com relação a trens, né, a tecnologia em cima da construção do cenário mudou muito nos últimos 20, 30 anos, né? A gente passou, assim, de um uso, digamos, de ferragem colorida para fazer a representação do pasto, ou do capim no relevo, né? Para uma outra coisa chamada grama estática, por exemplo, né? Que é aplicada com um equipamento magnético, né, que faz uma diferença de potencial ali, e os capinzinhos ficam, são fininhos, que nem um fio de cabelo, né, e ficam colados de pé no teu relevo. Então, isso traz um realismo muito maior para uma maquete, né. Ah, quanto a detalhamento da coisa toda, entendi. Sim, sim. Tem muita tecnologia nova hoje em dia. Eu, por exemplo, depois que a gente conversou aí a primeira vez sobre ter essa entrevista, né, eu comecei a desmontar uma maquete que eu tenho em casa, né? E essa minha maquete, ela representava aí umas três fases de tecnologias empregadas. Tá, né? Só uma coisinha. Esse desmantelamento não teve nada a ver com algo traumático que eu tenha falado pra ti, não tem nada com eu ter falado alguma porcaria e tu já querer largar o ferromodelismo, né? Não teve nada a ver com isso, pra eu não ficar com peso na consciência aqui. Nada a ver, né? Olha, eu poderia te deixar mal com teus ouvintes aí e dizer que era algo nesse sentido, mas não tem nada a ver com isso. na verdade, eu adquiri uma outra maquete de um colega que largou o hobby, né? E daí resolvi fazer uma maquete nova, usando o que eu tenho mais o que ele tinha, né? E fazer uma expansão também, deixar ela um pouquinho maior e deixar ela também mais usável, digamos assim. Como eu te falei lá no início, né? O meu pai é ferromodelista também. Meu pai tem 86 anos e uma maquete muito complexa, é difícil de ser manipulada, né? Então eu agora vou dar uma simplificada nela, vou aumentar ela, ela vai ficar melhor, mas vai ficar um pouco diferente do que era antes. Tá, mas deixa eu queria saber uma coisinha sobre, no caso, tecnologia voltada diretamente para os trens em si. Tem mudado muito, assim, nos últimos tempos? Ou seja, o tipo, o funcionamento, a tecnologia em prol do funcionamento em si dos trens elétricos, diríamos assim. Uhum. Bom, isso é o seguinte, assim, o trem elétrico, como o nome diz, ele é elétrico. Claro. E tem um motor, e esse motor é movido através de uma determinada tecnologia. Claro. Então, bem no início lá dos anos 60, digamos, a própria Atma aqui no Brasil usava corrente alternada para mover os motores dos trens. Corrente alternada é o que a gente chama de AC. Uhum. Em seguida, acharam mais adequado, por uma série de razões, usar corrente contínua. Sim, o DC. E daí entrou a década ali, o período, né, do DC. Uhum. O DC é uma tecnologia em que a gente passa uma corrente contínua para o trilho. E conforme a gente aumenta a tensão de 0 volts até 15, 16 volts, o trem anda mais rápido, anda mais devagar. Uhum. Só que nessa tecnologia a gente controla o trilho. Então, se eu botar 10 locomotivas em cima de um trilho e acelerar o acelerador, todas as 10 vão sair correndo na mesma velocidade e normalmente no mesmo sentido. Então, num determinado momento, isso aí começou a ser avaliado como pouco, né? Então, resolveram fazer uma atualização de tecnologia e resolveram colocar decodificadores dentro das locomotivas. Algo mais ou menos, para fazer uma analogia que eu acho que é mais simples, com um carrinho de controle remoto. Claro. Sabe aquele negócio, canal 27, canal 43, sim, canal 56? Então, hoje, cada locomotiva tem dentro dela um decodificador, a quantidade de canais é 1000, né? É bastante grande, e a gente hoje a gente controla individualmente cada uma das locomotivas. Captei. Isso me permite fazer as locomotivas se aproximarem de maneira lenta, devagar, né? Parar uma, fazer outra andar. Eu deixei de controlar um trilho e passei a controlar uma unidade de locomotiva. Então essa é uma das grandes mudanças que a gente tem aí de tecnologia. Isso aconteceu por volta dos anos 2000, aí, 2005, 2010, talvez, né? Uhum. E hoje em dia a gente já entrou numa outra fase, que é esse controle codificado, mas buscando informações da tua maquete. Ou seja, né, hoje a gente tem condições de ter métodos que permitem, através de sensores, a gente saber em qual posição da maquete que a locomotiva está operando. Captei. E com base nisso, a gente consegue fazer toda uma sinalização na maquete com sinaleiras ou faróis, depende da região do Brasil aí que se está, né? Mas é ou farol, ou sinaleira, ou sinal, né? Sinais uhum. Luminosos, cancela, vermelho, a cancela verde. Também, né? Hã? A cancela, no caso, movendo? Cancela também, as cancelas são operadas automaticamente pela aproximação dos trens. Do trem. É toda uma tecnologia nova, né? E eu tenho escrito alguns artigos a respeito disso, né? E estou chamando isso da versão 3.0 do ferromodelismo. Que legal. É quando tu associa justamente a informação ao teu hobby, né? Entendi. Assim como tu pega a informação do teu layout lá, da tua maquete, tu também manda informações, seja para fechar uma cancela, seja para mudar a cor de um sinal e várias outras coisas. Tá, tu dirias assim, essa é uma pergunta, claro, ela é muito assim, a resposta pode ser muito abrangente, mas tu dirias assim que a pessoa que quer se iniciar no ferromodelismo, eu não estou falando obviamente adquirindo um brinquedo já pronto, mas que quiser entrar nesse, vamos chamar assim, desse movimento cultural, tá? É possível ela conseguir ter, sei lá, 80% do material adquirido aqui, ou achas que ainda é necessário direto ficar comprando coisa que vem de fora do país? Pois olha, eu vou te dizer o seguinte assim, eu hoje eu tenho em torno de 350 locomotivas, tá? Tenho um certo orgulho, digamos, de ter nesse meu conjunto de locomotivas uns 25% de locomotivas nacionais, né? Ah, é? Um quarto, Sim. mais ou menos, é nacional? Um quarto do meu material é nacional, sem dúvida. Uau! A gente tem aqui no Brasil a empresa aí que sucedeu a Atma, né, no Hobby, que é a Fratesc. Isso que eu citei, a É Fratesc. uma empresa aí que tem aí mais de 50 anos no mercado, né? Tem vários produtos à disposição e eles têm um negócio que eu acho particularmente muito legal, né? Que é o seguinte, assim, ó. Se tu vai começar no ferromodelismo, tu vai cometer uma série de erros, porque tu vai comprar uma máquina, tu vai comprar trilho, e a possibilidade de tu errar nisso é muito grande. Então, Sim. existe para vender, né, História da minha vida. feito pela Fratesc, assim como existe fora do Brasil, né, os kits de iniciação, que basicamente é uma locomotiva, um conjunto de vagões, um controlador adequado e um conjunto de trilhos para fazer um layout inicial. Então, isso Entendi. permite hoje que aquelas pessoas que antes brincavam lá com o ferrorama e que queriam aquilo lá no Natal, né, que comprem um kit desse. É semelhante a um ferrorama, né? Claro que com um nível de qualidade muito maior, né? Mas é um kit de inicialização. E essa empresa em particular, aí, a Fratesc, ela ainda tem os outros kits que eles chamam de expansão. E eles são como Legos, assim. Tu compra o kit de expansão A, aí tu pega aquele teu layout inicial e faz mais um espaço para garagem, para Ah, pátio, coisas entendi. do tipo, né? Aí tu compra um Entendi. kit B, tem mais uma série de trilhos lá para tu fazer uma expansão um pouquinho maior, ainda tem um kit C, e daí depois disso tu já tá apto, né, pelo menos ao meu ver, assim, a começar a inventar outras coisas próprias, né? Aí tu pode sair, Captei. comprar o material que tu quiser e montar da forma como tu quiser. Tá, eu acho uma coisa importante a gente sempre chegar no fator humano da coisa, né? Então, eu queria te perguntar, fala um pouco assim, para o pessoal que está nos escutando, sobre o que tu tem feito, né? Eu sei que não é pouca coisa, para unir ferromodelistas de tudo que é canto do Brasil, né? Fala um pouquinho desses espaços que tu tem, que tu escreve, e um pouquinho para o pessoal até. Tem gente daqui a pouco, né, que vai descobrir aqui com o programa uma chance até de socialização, né? Ou seja, que tem mais pessoas que também têm esse interesse. Então fala um pouquinho desse Sim. lance dos encontros, conta um pouco, fala um pouco disso, por favor. Olha só, eu comecei a minha maquete, essa última aqui, em 2011, digamos assim, né? E percebi que aqui no Rio Grande do Sul, especificamente em Porto Alegre, eu não conhecia ninguém que praticava ferromodelismo. É mesmo, é? Aí, É mesmo. exatamente isso, né? Aí o que que eu comecei a fazer? Eu abri a minha maquete em casa para encontro, assim, para quem quisesse vir aqui, e comecei a usar as mídias sociais aí para divulgar, né? Então, criei lá uma página no Face, que é a Maquete do Peterson. Criei um grupo que é um grupo sobre aviação férrea do Rio Grande do Sul. Deixa eu te interromper. Primeiro, deixa eu te interromper. Fala primeiro, só repete aí, que sabe, tem muita gente que está ouvindo no carro ou caminhando com o celular. Primeiro, maquete do Petersen. Gente, maquete com S só, alemão. Petersen, existe, tá. Maquete do Petersen, tá? Esse é um grupo no Facebook, né? Lá, uma página que é maquete do Petersen. Ok, perfeito. Se alguém quiser olhar no Google Maps, se procurar lá, vai encontrar aqui o tagzinho da maquete do Petersen em Porto Alegre. Perfeito. Tem o nosso grupo aí do Rio Grande do Sul, né, que é o da Aviação Férrea. A Aviação Férrea é uma empresa que era do estado do Rio Grande do Sul, a empresa de trens daqui, depois virou rede ferroviária, né? Como é que a pessoa acha esse grupo? A pessoa tem que digitar o quê? Como é que a pessoa acha esse grupo que você está falando agora? Esse grupo no Facebook, basta procurar lá no Facebook Maquete do Petersen. Depois, estava falando de outro meio da pessoa. Tá. Esse da Aviação Férrea é Memória e Modelismo Ferroviário e FEM-RS. Mas procurando Memória e Modelismo já vai achar lá, porque tem uma ferramenta de pesquisa no Face boa que permite encontrar esse tipo de... Ok. Okay. Desculpa te interromper assim, mas é só pra gente ir parte por parte, que eu não quero que depois a pessoa, poxa, né, não conseguiu ouvir em tempo, mas tá, continua aí, querido. Como é? Eu não entendi o que tu disse. Não, eu falei, eu te interrompi pra gente especificar bem pra pessoa poder daqui a pouco... Ah, não, tá. Né, colocar, continua falando aí das formas de contato, de interação com outras pessoas interessadas. Uh-huh. A gente também tem algo um pouquinho mais especializado, né? Que é um grupo também no Face chamado Dicas e Truques do Ferromodelismo. Lá é um lugar onde a gente publica dicas, né? De como fazer relevo, como fazer limpeza de motor, como assentar trilho, como pintar bonequinho para colocar na maquete, essas coisas assim. Então são efetivamente técnicas, né? Uhum. E esse grupo acabou gerando para nós um outro grupo daí no WhatsApp. Aí é uma coisa mais dinâmica, né? Então no WhatsApp a gente tem um grupo que está sempre lotado, né? Normalmente para entrar no grupo tem que ter um padrinho que indique a pessoa. Sim, pistolão, né? Pistolão. Pistolão, exatamente. Mas daí esse é um grupo que a gente passa o dia inteiro falando sobre ferromodelismo, né? Isso é normal no WhatsApp. O diferencial do nosso grupo é que ele é bastante técnico, né? E é um grupo que não tem briga, né? Eu tô lá sempre controlando para o pessoal não brigar, porque sempre tem um que acha que o ferro modelismo é uma coisa, outro acha que é outro, um que gosta assim, outro que gosta assado, e a gente procura segurar um pouquinho os ânimos. Ou seja, é pra gente que gosta de ferromodelismo, não necessariamente pra quem curte pugilato, né? Ou seja, nada contra o boxe, mas entendi. O pugilato a gente acaba dizendo, olha, tem um outro grupo lá, vai pra lá, o pessoal gosta de treta, procura então, assim, ele. Então, pra esse do WhatsApp, então, o pessoal entra em contato, né, através dos outros grupos que a gente já citou, e daí, eventualmente... Daqui a pouco, daí a pessoa vai entrar nesse do WhatsApp, mas tudo bem. E tem mais algum outro canal, diríamos assim, de contato, querido? Olha, a gente esse ano, por conta da pandemia, a gente criou uma novidade aí, né? Eu tenho um amigo em Santa Maria, Luciano Coimbra, né? Foi encontrado também, assim, nessas questões de Facebook, né? E o Luciano Coimbra, lá no início da pandemia, ele... Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, né? Ou seja, umas 3 horas de Porto Alegre. Isso, 300 quilômetros de Porto Alegre. Desculpa, umas 5 horas, isso. É, daí o Luciano chegou e me disse um dia assim, vamos fazer uma promoção aí no grupo Memória e Modelismo e vamos pedir para as pessoas, durante a pandemia, fazerem um videozinho da sua maquete e mandar lá pro grupo para manter o ferromodelismo ativo, né? Claro. O negócio acabou evoluindo, a gente arranjou uns patrocinadores que resolveram dar uns prêmios para nós, a gente fez um concurso do melhor vídeo e tal, No final das contas, lá em março do ano, desse ano, né, março a maio, a gente acabou recebendo 70 avisos e 70? Premiou 11 pessoas. Como é que é? 70 vídeos e que mais? 70 vídeos e a gente premiou 11 pessoas, né? 11 desses que legal. Desses vídeos aí viraram prêmios. Que legal! Prêmios de quem? Os fabricantes nacionais que a gente tem, claro. Né? Então, a Fratesc nos ofereceu lá um determinado produto para a gente dar pro concorrente. Sim. Uma outra loja, outro, um fabricante artesanal, outro, e assim por diante. Que interessante. Passou um tempo e o pessoal começou a pedir uma segunda edição. Aí a gente pensou, pô, vamos fazer no ano que vem, pode ser que a pandemia tenha terminado, né? Então vamos fazer em outubro. 12 de outubro vamos fazer outro. Marcamos para 12 de outubro e daí, para nossa surpresa, né, a gente acabou... recebendo 50 patrocinadores pro evento. Que então, bacana! Tivemos 50 prêmios, entre eles aí locomotivas, vagões, construções para botar na maquete, material para fazer paisagismo. E nesse evento, a gente procurou dar uma ampliada nele. E a gente criou uma modalidade de concurso que era fotografia de trem. Então, isso necessariamente não é um ferromodelista, né? Mas é apenas alguém que curte trem. Então, a gente ampliou a nossa abrangência, digamos, e a gente recebeu mais de 200 trabalhos para serem... classificados, né, nessa premiação. Que bacana isso. Quantas, não quero abusar assim, porque números é sempre uma coisa complicada de responder, pelo menos para quem é ruim de matemática que nem eu, mas tipo assim, tens uma ideia quantas pessoas aficionadas, quantas pessoas assim são ferromodelistas no Brasil? Isso é um número que efetivamente ninguém sabe, viu? É muito complicado da gente dizer alguma coisa desse sentido, né? Eu já fiz uma pesquisa há um tempo atrás com membros do grupo, né? Ah, quantos aeromodelistas tu acha que existe, né? E as coisas saíram assim de, sei lá, de 1.000 a 10.000, 30.000. O que eu posso te dizer é o seguinte, agora em outubro a gente criou um grupo para fazer esse evento virtual, um grupo no Face, né? Esse grupo chegou a ter 5 mil inscritos. Uau! Foi isso. E a gente teve 30 mil likes. E era um grupo que, assim, para quem observa Facebook e cuida desse negócio, assim, normalmente quando a gente cria um grupo no Facebook, nos primeiros dias tu tem uma participação bastante efetiva, né? E depois aquilo vai decaindo. Esse nosso grupo, que ele era pontual para esse evento, né, ele tinha em torno de 80% de participação. Então, todas as pessoas que entravam no grupo ficavam participando. Mas isso também por conta de algumas estratégias que a gente usou, né? Ah, porque claro. a gente fez 7 modalidades de premiação, né? Tinha coisas como foto de trem real, foto de maquete, criação de diorama, entre outras coisas. E a gente estipulou 7 prêmios que seriam definidos pelo número de curtidas que o participante recebesse, né? Entendi. Aí, claro, tu tem pessoas que têm muitos amigos e que querem ganhar um prêmio, então eles começam a convidar para entrar no grupo, para curtir. Sim, mas eu acho que se citasse 30 mil pessoas bem por baixo, dá para chutar umas 10 mil pessoas, então, né, que sejam mais ativas no hobby. Isso já é bastante, bastante, bastante gente, né? Tinha, obviamente que a gente tem assim, né, a pessoa se inscreve lá com um vídeo da sua maquete, e ela convida a avó, o vô, o pai, a mãe, o tio, a sobrinha, nem todos são ferromodelistas, né? Mas o nosso objetivo com isso não era ganhar like. Nosso objetivo era fazer com que a avó, o vô, o pai, o tio, o primo, o vizinho, né, soubessem que existe o ferromodelismo. Claro, claro, então, difundir. Esse sentido de promoção foi algo fantástico, assim. Sensacional. Não existe no, aqui dentro do Brasil, né, isso é um negócio que nós fizemos esse evento com 7 pessoas, sem investir nenhuma grana nisso, né, só na cara e na coragem, todo mundo trabalha, né, mas sim, paralelamente sim. Desenvolveu isso, e a gente distribuiu aí com esses 50 prêmios que foram colocados à disposição pelos patrocinadores, né, uma premiação nunca vista dentro aqui do país, né, então é um negócio assim, muito, muito emblemático, digamos. Muito legal mesmo. Querido, assim, ó, quero agradecer teu tempo. Sabe, melhor que eu, que dá para ficar horas e horas e horas e horas a fio aí de conversando, mas eu acho que deu para dar bem uma amostra, vamos chamar assim, do teu trabalho nessa área, né? Que a coisa é bem séria, e eu tô surpreso, assim, eu não tinha ideia da proporção da coisa, não tinha ideia mesmo. Então, eu acho que a minha intro até para ferromodelismo foi o Adam West e o Burt Ward, que era, né, o Batman e Robin do seriado dos anos 60. Eu me lembro um episódio que na mansão Wayne eles estavam com ferromodelismo. Eu lembro que eu achei aquilo super bacana, assim, daí, claro, daí anos depois veio o Ferrorama. Então, quer dizer, sempre eu fui uma coisa muito mais de curioso, né? Eu tinha vários amigos assim que adoravam. Eu tive um Autorama, mas não brinquei muito com ele, mas eu tinha vários amigos assim que, né, Autorama e tudo mais. E ferromodelismo sempre foi uma coisa assim que eu sabia da existência, mas nunca tive assim muito contato. Então, eu acho que a gente, pelo menos, está tentando fazer aqui, dar uma forcinha para apresentar isso para quem curte. Né, para quem não conhece, e também manter, né, essa chama acesa, diríamos assim, do ferromodelismo. É uma pequeníssima contribuição nossa aqui, tá? Então eu quero te agradecer, Renato. A gente falou com o Renato Petersen Filho e te desejar um ótimo Réveillon, tá, querido? Tá legal, então. Muito obrigado aí, obrigado pela oportunidade. A sorte é que teu referencial era o Batman e não a família Adams, né? Que tem um outro episódio lá que eles destroem um trem da família Adams. Mas é mais ou menos isso. Obrigado aí pela oportunidade. A gente está sempre à disposição aí de vocês, aí, de quem mais precisar, alguma conversa que tenha como objetivo difundir um pouco mais o hobby. Maravilhoso, querido, muito obrigado e um grande abraço para ti, tá? Obrigado igualmente. Tchau, querido. Tchau. Tchau. Marco Antônio. E aí, queridão, pois é, a gente... Eu também tive uma maquete de trens elétricos e os meus trens eram escrito RFFSA, a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, eram meus brinquedinhos. Eu não sabia, tu tiveste, Zé? É porra nenhuma. Até com esse selo, vou te contar, tinha que ser um lance real mesmo. Essa era real, meu amigo. Mas é, o Zé, sabia que eu conheci, a primeira vez que eu vi essa sigla, foi até com um dos nossos convidados, com o Cledir Ramil, ele cantando. Ele falava, RF, a canção Maria Fumaça, exatamente, né? Exatamente. Eu me lembro, me pergunta, mãe, o que é RFFSA? Eles me explicando. Então, assim, ó, a querida, a gente vai entrar nas canções, e vai, a gente, só pra avisar o pessoal, fiquem ligados, que daqui a pouco a gente vai ter uns links com o nosso entrevistado, né? Algumas das canções vão ter alguma coisa a ver com isso. Vamos entrar os anos 50, queridão? Devil was in this mile-long train, wagon train. A man in black, no one knew his name. He was the devil for sure, leading that train. He said, all you miners, you skinners too. 15 days, I'll say for you. You see that plane? No those mountains there. I'll take you across if you dare. Wagon train, my long train, 400 mules, 600 men. They didn't know the devil was in this mile-long train. Came in and the shifting sand covered tracks where they'd been. So one by one they all died of thirst in the devilish land that is mile-long hearse. That's where the name Death Valley began. Well, there's no way out, and only one way in. Wagon train, mile long train, 400 mules, 600 men. They didn't know the devil was in this mile long train. Marco Antônio, eu já tocava aqui Last Train to London, Last Train to Clarksville, Midnight Train to Georgia. Não, você tem várias. Love eu, Train. Obviamente eu pensei em Last Train to London, mas eu quis fazer uma coisa um pouquinho mais rara, mas só uma coisinha querida. Só ouvi um enganinho aí, tá? Eu até te mandei agora o link de novo. Na verdade, tá. Aí, o que entrou primeiro foi o bloco dos anos 60, tá? Se a gente puder depois tocar dos anos 50. Então, eu te mandei agora. Então vamos já para os anos 50, vamos voltar. Não, pera, João, deixa eu dar uma ideia. Vamos, de repente, já que o pessoal já está ouvindo isso aqui, a gente pode fazer primeiro os 60 e depois a gente toca os 50, pode ser? Pode, vamos fazer. Tá. Os 50 já tocou. Espera aí, os 50 nós já tocamos. Não tocou. A primeira coisa que tocou aí foi o vamos o ano 60, Jimmy Dean. Posso? Deixa eu falar um pouquinho, João, se não for abuso, dos anos 60, já que a gente já tocou a primeira, vamos lá. Pode ser? Vamos lá. Então tá. Só explicar aqui, então, gente. A gente tocou agora uma canção dos anos 60, tá? Houve só uma troquinha aí, sem estresse. No caso, o que vocês ouviram aí? Uma canção chamada Mile Long Train, ou seja, trem com comprimento de uma milha, né? Ou seja, cerca de um trem de tipo 1.750 metros, né? Ou seja, um trem longo pacas. Essa canção é de 63, o nome do cantor, Jimmy Dean. Apesar de Jimmy ser apelido de James, obviamente, não é, obviamente, né, o grande James Dean. Né? Esse Jimmy Dean, o maior hit dele foi uma canção chamada Big Bad John, que seria o grande e malvado John, que é tipo uma canção que homenageia os mineiros. A gente vai vir daqui a pouco um trechinho, mas que é uma canção da virada de 60 para 61, tá? A canção que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, um trechinho, Big Bad John, é sobre um mineiro que, o cara era gigantesco, mas também tinha um ótimo coração. Esse cantor, o Jimmy Dean, o nome dele de batismo, Jimmy Ray Dean, ele nasceu em agosto de 1928, em Alton, no Texas, na época, não estou inventando, com cerca de 260 pessoas. Era uma cidade que tinha, tipo, 260 pessoas na época. Hoje é uma cidade muito maior, tem, tipo assim, quase 2 mil pessoas. Ele faleceu em Varina, no estado de Virgínia. Faleceu, tipo, em 2010, cerca de 2 meses antes de completar 82 anos. Multitalentoso, né? Ele foi cantor de música country, foi ator, teve programa de TV e também fábrica de salsichas, que deu tão certo que depois foi comprada. O pior que parece mentira, mas foi comprada pela uma empresa gigantesca, a Sara Lee Company, que é uma multinacional de alimentos, comprou até essa fábrica de salsichas dele. Ele ficou super conhecido com um seriado que eu sei que tu gostas. Eu, pra te falar, eu nunca fui grande fã, passava os sábados. Aquele seriado do Fast Parker, né? Daniel Boone. Gostava, sim. Pois é, o seriado, né, o pessoal deve lembrar, o seriado que foi feito, durou acho que de 64 até 1970, com 165 episódios. E o Jimmy Ray Dean participou de cerca de 15 episódios. Ele também fez, como ator, um papel coadjuvante, mas bem importante. Ele era um ricaço, dono de hotel cassino. O nome do personagem era Willard White, no filme do James Bond, aquele Diamantes São Eternos, né? Diamonds Are Forever, né? Que, para falar a verdade, assim, de repente, esse e um... Eu não gosto. É, ah, tá, então tá, mas é o que se passa em Las Vegas. Eu me lembro que eu achei super genérico, não gosto. E junto de Um Novo Dia Pra Morrer, com o Pierce, que é o último que o Pierce Brosnan fez, acho que são meus dois menos, que eu menos gosto de toda a saga de James Bond. E então tinha um hotel cassino ali, e o personagem William Dwight, que era um magnata, interpretado pelo Jimmy Dean. O que eu mais posso falar dele? Ele pode ser ouvido na seleção de filmes como Wilder Napalm. Não tem nada a ver com... eu gosto do cheiro de napalm na manhã, tá, João? Não tem nada a ver com o Coronel Kurtz. Não tem lá no Apocalipse Now. Mas esse filme Wilder Napalm, na verdade, é uma comédia romântica meio maluca com a... eu achava mega gata e super gata, e também tá meio sumida, supostamente uma pessoa até muito problemática no set de filmagem, a Deborah Winger, e é com Dennis Quaid também. E também o Jimmy Dean pode ser ouvido no filme Flirting, que a tradução literal seria Flertando, e em português era Aprendendo a Viver, que é um filme australiano com uma jovem, bem jovem, Nicole Kidman. E também no seriado Assassinato por Escrito, que era Murder, She Wrote, com a Angela Lansbury, que era uma espécie, quase uma Miss Marple moderna, assim, que ela era uma, tipo uma pessoa, uma senhorinha que estava sempre enfiando o nariz onde não era chamada em investigações de crimes. Foi muito popular até nos anos 80, até me lembro um episódio lá por 86 que tem a participação especial do grande Adam West, né, o Batman. Então, querido, vamos tocar um trechinho. A canção dele, a gente vai pros anos 50 depois, pode ser? Big Bad John. Every morning at the mine, you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John. Big John, Big John, Big Bad John, Big John. Nobody seemed to know where John called home. He just drifted into town and stayed all alone. He didn't say much, he kind of quiet and shy. And if you spoke at all, you just said hi to Big John. Esse é o Renzo Mora. Big Bad John. É. Só que eu acho que esse Big Bad John, eu acho que esse não era ruivo, João. Então perigo até tu tá enganado, tá? A gente pinta o cabelo dele. Tá ótimo. João, então vamos então pros anos 50. Pode ser, querido? Por favor? Pros anos 60, né? Pros anos 60. Não, querido. Não. Para. Olha o álcool, João. Olha o álcool. Que inferno. Por favor, João. Pô, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho que parar de beber mesmo, viu? Vamos lá. Tá, gente. Anos 50, por favor. Pera aí, Rogério, vamos ver se já vai. Eu sou de 59. Vamos lá. E eu quero a tradução do nome dessa música, sabia, porque meu inglês falhou. I don't see me in your eyes anymore. Oh, why can't I make them shine as before? I don't see you, or your heart and your kiss, that you should sigh, that your mind you resist. Shine as before. don't see you. Marco Antônio. Ai, agora veio o suspense. Pois é, a gente tocou canção antes, né, do comecinho da década de 60, essa é do finalzinho da década de 50, o nome desse cantor, Carl Perkins. É legal, o cara falou sério, eu sinto a batida do coração, ele tá em outro estado, João tá em São José dos Campos. Eu sinto o suspense, cara, ele vive pra isso. Tá. E tinha várias canções, até obscuras, e eu juro que eu escolhi essa, porque é uma canção que eu realmente gosto. E daí, só depois que eu escolhi, não dá pra desencavar, não, mas em nome, né, assim, das boas intenções, eu assim, pô, vou tocar uma que foi injustamente, injustamente, não ficou conhecida de formas injustas, né, e não uma canção que daqui a pessoa vai ouvir em casa e vai dizer, né, pô, mas essa canção aí, que bom que não fez sucesso mesmo. Só que daí o que acontece? O cara escolhe uma canção porque gosta dela, mas daí daqui a pouco ela vem com um título, né, que o cara falando, o João já fica assim, em situação quase orgásmica, né, sabendo que e daí, obviamente, o inglês dele nessa hora falha. Falhou. Isso, falhou, pois é. Então, essa canção do Carl Perkins, de 1959, é I Don't See Me In Your Eyes Anymore. Quer dizer, basicamente, eu não me vejo nos seus olhos. Eu não me vejo mais nos seus olhos. Eu não tenho mais me visto nos seus olhos. Exatamente. Então, ele tá falando assim, que ele tá sentindo que ela tá ficando distante, né? Então, ele não a vê mais nos olhos. Ô, gente ruim. Vai no oftalmo. Vai no oftalmo. Exatamente, eu vou ter que fazer isso. Acho que vou ter que fazer isso em breve. O maior sucesso dele, obviamente, foi uma canção que ele escreveu, super regravada, e Blue Suede Shoes, que foi escrita em 55 e gravada em janeiro de 56. Né? Sapato de Camurça Azul, ficou famoso um monte de gente, através de, né, vários cantores, Elvis e tudo mais. O Carly Perkins, né, nasceu em 32, em abril de 1932, em Tiptonville, no Tennessee. Não estou inventando, parece, mas eu pesquisei e tudo mais. Falando sério, na década de 30 tinha cerca de 380 pessoas morando nessa megalópole. Ele faleceu em Jackson, no mesmo estado, uma cidade um pouco maior. Hoje tem cerca de seus 66 mil habitantes, e na época que ele nasceu, quando ele faleceu, que foi em 98, tinha tipo assim 8 mil habitantes a menos. Ele faleceu uns 3 meses antes de completar 66 anos, depois de vários derrames. Apelidado de The King of Rockabilly, né, o rei do rockabilly, ou seja, do rock and roll bem básico. Ele é cantor, compositor, e ele ficou famoso por gravar direto no lendário Sun Studio, né, de Memphis, Tennessee. Né, Elvis, do mais, um monte de gente gravou lá. Ele começou até a carreira dele gravando aos 21 anos. Visto, como eu falei, um dos grandes representantes do rockabilly, da música rockabilly, do rock and roll bem básico, foi influente. Isso é quem falou isso foram os próprios músicos, tá? Elvis o achava completamente, né, tipo assim, poxa, devo um monte a ele. Os Beatles, principalmente o George Harrison e o Sir Paul McCartney, adoravam o Carl Perkins, o Jimi Hendrix, o Eric Clapton e o Raul Seixas. Né? Ele dá para dizer que ele tem um local assim reservado mesmo na história da música popular. Ele foi aceito no Rock and Roll Hall of Fame, no Rockabilly Hall of Fame, no Memphis Music Hall of Fame e no Nashville Songwriters Hall of Fame. Né? Esse último é de compositores, um Hall of Fame de compositores de Nashville. Ele também recebeu o Grammy Hall of Fame, prêmio do Grammy Hall of Fame. Era filho de agricultores paupérrimos que haviam arrendado uma chácara no meio do nada. Ele cresceu ouvindo música gospel, e as igrejas, né, no caso, tinha igreja e vários ambientes, obviamente, que eram só para gente de uma raça, né, ou seja, só para brancos ou áreas só para negros, e ele, como a família era muito pobre, ele também trabalhou em esses campos de algodão, essas plantações de algodão, e lá ele foi apresentado para muito da música afro-americana, né, para música negra. Ele trabalhava lado a lado com vários negros ali que catando, né, coletando algodão. Então ele disse que ele devia muito à música gospel e também que obviamente também influência negra gigantesca e também ao pré rock and roll que ele adorava escutar. O Perkins entrou para a história e dá para dizer que alguns filmes assim que ele pode que o trabalho dele pode ser conferido incluem aquele desenho animado para adultos American Pop. Tem também, vale dizer que ele aparece num filme de 1957, um filme de rock and roll chamado Jamboree, que tem aparições do Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Frank Avalon e Calbi Peixoto, quando Calbi Peixoto tentou carreira nos Estados Unidos, era Ron Colby, até o nome artístico. Então, voltando assim, o Perkins pode ser ouvido em, o trabalho dele pode ser ouvido em filmes como American Pop, que eu falei, Quando os Jovens se Tornam Adultos, que era com Steve Guttenberg, Kevin Bacon, com o Mickey Rourke. The Outsiders, um filme que eu amo, Vida Sem Rumo. Heaven Help Us, tinha outro título também, Catholic Boys. Não sei se o título no Brasil era Céu Nos Acuda. É um filme sobre jovens dos anos 60 num colégio um colégio católico. E também Porky's Contra-Ataca, que é o terceiro filme da saga Porky's. Ele também fez participação especial como ator num filme que eu acho bem interessante, chamado Into the Night. No Brasil era Romance Perigoso. É um filme meio de um miniciclo que teve nos anos 80, meio de mulheres, de caras meio bobões que se atraem por mulheres que estão com problema na justiça, alguma coisa assim, e acabam meio se ralando, mas no meio do caminho eles acabam, rola uma paixão, assim. Então, esse Into the Night, até a canção tema era até puxa, vergonhosamente esqueci, eu vou pesquisar aqui de novo. Um dos reis do blues. Vergonhosamente esqueci. Mas, já vi, o nome tá me faltando aqui. Mas, igual, esse filme, esse Into the Night, Romance Perigoso, é meio daquele ciclo. Vou citar uns outros. Who's That Girl, que é essa garota com a Madonna. Aquele After Hours, né, Depois das Horas, também são assim, totalmente selvagem, né? São filmes que foram feitos meio na mesma época e basicamente era sobre caras assim que eram meio se entravam em aventuras assim super perigosas, meio levados por uma mulher. Tipo assim, eram iscas de mulheres super fortes e daqui a pouco manipuladoras, tá? Então eu vou daqui a pouco citar aí, eu vou dar uma pesquisadinha aqui, vergonhosamente esqueci até o nome do B.B. King, perdão, me lembrei agora. B.B. King canta a canção tema, por favor, do Into the Night, tá? Então, João, deixa eu ver, vamos tocar então um trechinho, né? Vamos lá, Chovendo Molhado, Blue Suede Shoes, é perdão, porque João, eu gostei do sapato azul dele. Vamos lá. Você sabe, só o sapato azul. Me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes. Marco Antônio. Ah, pois é, a Joyce Almeida, de Curitiba, no Paraná, acabou de escrever. Mas, Marco, esse aí não é o Elvis cantando? Não, não, não. A versão do Elvis, obviamente, é parecidíssima, mas aí quem estava cantando aí é o Carl Perkins, tá? Então, só para deixar claro. Obrigado pela pergunta, querida. Então, João, vamos agora Vamos lá. sim, para os anos 70. Pode ser. Marco Antônio. Ah, pois é, gente. Mais um link com o nosso entrevistado, né, com o assunto do nosso entrevistado, na verdade, pois essa canção aí dos anos 70, canção de um grupo que vendeu apenas cerca de 510 milhões de discos, para cavocar uma canção deles que não foi mega sucesso já foi difícil, mas na verdade eu queria fazer um link, né, colocando uma canção que tivesse alguma coisa na letra a ver com o assunto de hoje. Então já teve aquele trem do Jimmy Dean cantando lá, o trem longuíssimo, que a gente ouviu no começo do programa, e no começo do bloco, né, das canções, e essa canção dos anos 70, esse grupo, sim, vocês vão cair para trás, isso aí que vocês ouviram, ABBA, exatamente, essa canção é de 73, o nome da canção, Another Town, Another Train, ou seja, outra cidade, outro trem. Né, é até complicado ficar falando, assim, chover em cima da enchente, né, chover em cima do molhado mesmo, ficar falando do grupo, mas é, né, o grupo de Estocolmo, começou em 72, direto, assim, ficaram até 82 se apresentando, cheio de ritmos assim, super cativantes e letras muitas vezes até puras e inocentes. Um som único, vale dizer, João, a gente já falou até outra vez, até com o Renzo, até em outro programa, numa segunda-feira, sobre aquele Wall of Sound, né, do Phil Spector. Eles também tinham essa técnica do Wall of Sound, que era esse efeito que dava uniformidade na música, e foi até, dá pra dizer, que o maluquete Phil Spector, mega produtor, que criou, o mega produtor americano. Os integrantes, a Agnetha Fallstock, o Björn Ulvaeus, o Benny Andersson e a Anne-Frid Lindstad. Posso só corrigir você? Ah, claro, querido. Você precisa ter respeito. É Sua Alteza Sereníssima, a Princesa Anne-Frid Cine de Reuss, Condessa de Paulen. Tu tá certíssimo. Ela exatamente. Se casou com o príncipe Heinrich Russo Reuss de Paulen. Então é Sua Alteza Sereníssima. Então, a Sua Alteza, por favor, me perdoe. Mas eu pelo que eu sabia, eu quis meio resumir aqui as coisas, mas está certíssimo mesmo. Então, ou seja, se eu citei Sir Paul McCartney, né, nada menos justo do que citá-la. Então, só me diz de novo, é Sua Alteza, que mais? É Sua Alteza Sereníssima, a Princesa Anne-Frid Cine de Reuss, Condessa de Paulen, e diz aqui que ela conte o reinado dela continua. Ah, então tá, mais respeito ainda. Quem sabe um dia eu não vá parar na Suécia, né? Esse quarteto pode ser ouvido nas versões de filmes como Montenegro, Pérolas e Porcos, Cristine, o Carro Assassino, Verão de Sam, O Casamento de Muriel e vários outros. Eles têm cerca. Eles estão em trilhas de mais de 150 filmes e séries. Dá para dizer que é o primeiro grupo europeu que realmente estourou em países de língua inglesa fora da Europa. Ou seja, na África do Sul, na Nova Zelândia, na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos. No Brasil. Sim. Apesar que a gente não o país, eu estou falar de país, né, de língua inglesa mesmo. Ah, tá. Sim, no Brasil, gigantesco sucesso. Vale dizer que o Benny e a sereníssima Anne-Frid ou Frida se casaram em 78, se separaram em 81. O Björn, que é aquele de uma barba, assim, um ar mais de cachorrão, assim, cachorro se diz mesmo, de canino mesmo, assim, tinha barba já nos anos 70, esse se casou com a Agnetha em 71 e separaram em 1980. E dá pra, em várias entrevistas, comentários que eu já vi deles, dá pra dizer que uma coisa que acelerou, né, o grupo meio parar, é porque imagina só, eles se separaram e só que eles ainda tinham vários compromissos profissionais. Então imagina eles tendo que fazer declaração de amor para a pessoa olhando nos olhos, assim, e literalmente dando de saco chino, querendo ver a pessoa por perto, né? Eles disseram até que os últimos anos do grupo, tipo assim, até 82, diz que foi realmente brabo os últimos 2 anos, porque eles não queriam estar perto e tinham que viajar e literalmente ficar cantando com sorrisos, né, e fazendo declarações de amor, assim, olhando nos olhos do outro, e daqui a pouco não estavam querendo ver pela frente. O grupo, como eu falei, vendeu até hoje cerca de 510, mais ou menos, 510 milhões de cópias no mundo inteiro. João, toca, né, escolhi uma cançãozinha de 76, que uma das várias foi o sucesso dele, mas vamos ver aí. E a beleza da Anne Frieda é uma coisa assim, devastadora, né? É inacreditável essa canção, então, Knowing Me, Knowing You, ou seja, né, me conhecendo e conhecendo você. Né, tô falando, né, o João, essa ele não pediu para traduzir, porque ela dá um pouquinho, micro margem para as coisas que eu já tinha que passar. Essa é muito levinha. Essa é muito levinha, exatamente. João, por favor, vamos adentrar os anos 80, por obséquio? Vai ser uma surpresa para todo mundo, hein? I'm here. Marco Antônio. É, pois é, a gente tá na década de 80. Esse cantor, a gente tinha tocado uma outra canção dele, mas assim, fazia pouquíssimo tempo até que eu tava na rádio. Ele teve uma carreira breve como cantor, mas é muito famoso como ator, por isso até que o João até anunciou, o pessoal vai estar surpreso. Pois é, essa canção que eu acho, por sinal, muito legal, Love Roulette, ou seja, Roleta do Amor, ele está comparando o amor e as paixões como se fosse a pessoa jogar a roleta russa. O nome do cantor, Don Johnson, isso, exatamente, o Sonny Crockett do Miami Vice. Ele teve um sucesso, essa canção de 86, nesse mesmo disco ele teve um sucesso chamado Heartbeat. Foi sucesso nos Estados Unidos, aqui no Brasil, se não me engano, não foi, ou seja, Batida ou Pulsar do Coração, uma canção de 86, a gente ouve daqui a pouco um trechinho. Deixa eu ver, o que eu posso dizer? Nesse disco, ele, até nessa canção, Love Roulette, ele foi um dos compositores, e o disco tem participações nas guitarras guitarra de gente como o Steve Ray Vaughan, o Dweezil Zappa e o Ron Wood, né, dos Rolling Stones. Por sinal, o Dweezil Zappa, até filho do Frank Zappa, até ele aparece no clipe do Heartbeat. Tá? Olha, que a gente vai daqui a pouco o trechinho. Fala, querido. E o gênio Steve Ray Vaughan também. É, né? isso aí. Eu citei ali o Steve Ray, o Dweezil Zappa e o Ron Wood. Cara. Coisa falecido que Deus o tenha. O Don Johnson nasceu em Flat Creek, no Missouri. Cidade também minúscula, fez 71 anos há poucos dias, né? Uma coisa que muita gente não sabe, ele foi um mega astro de filmes independentes, assim, do subgênero da contracultura. Não sabia. Na virada dos 60 para os 70, ele fez um filme que é desconhecido no Brasil, chamado The Magic Garden of Stanley Sweetheart, que era um filme bem psicodélico nos anos 70. Depois ele fez um western psicodélico chamado Zachariah, no Brasil era Zachariah, A Clamor da Juventude, de 71. Ele fez um filme chamado Experimento Harrod, que é um filme de 73, se eu não me engano, foi até proibido no Brasil. Eu me lembro, o Deus o Tenha também, o Rubens Evaldo Filho até comentando sobre isso, que esse filme tinha sido até proibido. E também um filme muito cultuado nos Estados Unidos, um filme pós-apocalíptico chamado O Menino e Seu Cachorro, A Boy and His Dog, de 75. Esses filmes que eu citei aí, esses quatro filmes, são filmes assim, super importantes na era da contracultura. Não foram filmes assim, de grande lançamento, de grande orçamento, mas dá pra ver que ele estava meio se encaminhando por esse lado. Supostamente, até depois ele teve vários problemas com bebida, blá blá blá, ficou um tempo meio na geladeira, e daí fez teste para o papel do Sonny Crockett, né, no seriado Miami Vice, e daí ficou riquíssimo e virou um mega aço, assim, um momento quase Beatle, dá para dizer, nos anos 80. Né? A série Miami Vice, a série de TV, durou de 84 até 89. Né? Eu me lembro que ele chegou a ser, acho que, um dos dois atores mais bem pagos da televisão americana nessa época. Esse disco que tem essa canção Love Roulette e a canção que fez sucesso, mas é a Heartbeat, que a gente vai ver daqui a pouco, vendeu cerca de 1,5 milhão de discos. Então ele na carreira, depois ele lançou acho que mais, se não me engano, mais 3 discos ou mais 2, acho que no total ele vendeu tipo 2 milhões e meio de discos. Então ele pode ser ouvido, o Don Johnson só cantando, dá pra ser ouvido nas trilhas sonoras de Miami Vice, né? E também de uma recente série feita para TV, o Watchmen, não confundir com o filme aquele, mas a série Watchmen, que foi feita para TV. João, vou te pedir, por favor, toca aí então o trechinho da canção hit dele. Marco Antônio. Pois é, então a gente ouviu então um trechinho de Heartbeat, canção de 86, com Don Johnson. Não sei se ficou meio aliviado, pelo menos de Roleta do Amor e Pulsar do Coração não terem sido, né, canções cuja tradução do título, eu fosse parecer que eu tô fazendo novas declarações de amor. Não, aí, mas... Porque aquela lá, tu vai reconhecer que foi das mais fortes, né? Foi. Mas vai ter coisa... hoje, né? Vale dizer assim... eu tento até bloquear, eu adoro a canção, mas só pra lembrar, pro João rir mais um pouco, então só pra lembrar, foi a canção dos anos 50, I Don't See Me In Your Eyes Anymore. O João tá já rindo, então eu vou ajudar, então, nesse clima, assim, final do ano. Então, eu não me vejo, não tenho me visto mais... dentro dos seus olhos. A você que pensa. Agora tem uma coisa, Marco Antônio, não fica alegrinho não, porque o ano que vem vai ser pior que esse pra você, viu? Pelo amor de Deus. Assim, ó, João, então assim, ó, João, Rogério, ouvintes, obrigado por nos acompanhar hoje, mesmo tava o pessoal super no Facebook, tava super empolgado, é inacreditável, eu juro, João, que quando vê esse tempo de modelismo, eu juro que eu achei que ia ser uma coisa para bem poucas pessoas, mas é incrível assim, eu não tô dizendo que o pessoal que tava escrevendo no Face e tudo mais, fossem colecionadores, mas é incrível como tinha gente, eu teria apostado dinheiro e perdido, dinheiro que eu não tenho e perdido, achando que ia ser uma coisa super de nicho, mas eu vi que muita gente interessada no assunto mesmo, então fico super feliz e pelo nosso convidado queridíssimo, o Renato Petersen Filho, de poder divulgar um pouco isso. Então, João, assim, ó, um grande... Ah, o Ernesto, pô, desculpa, eu até tinha esquecido Paparelli. Do Ernesto, ele tá ainda aí? Tá, o Paparelli tá aqui. Ah, isso, Paparelli, um abraço pra ti também, tá, querido? Marco, boa noite. Desculpa aí, querido, eu falando com um convidado lá, poxa, desculpa, querido, de repente tu podia ter cutucado aí, sei lá, o João, perdão, querido, mesmo, tá? Não, ele não queria falar. Não, tudo bem. Então, primeiramente, assim, o Marco, fala... o entrevistado era ele, eu sou meramente um ouvidor, meramente isso. Ouvidor, tá bom. Então, gente, assim, ó, mega abraço, um bom Réveillon, por favor, pessoal que é chegado em trago, por favor, sabe? É uma frase meio do grande John Cryer no filme Grande Rosa Choque. O cara fala assim, ó, eu não me preocupo de beber porque depois eu volto de bicicleta, mas a gente sabe que até bicicleta é perigoso. Então, é o Renzo Mora, sabe? É o Renzo Mora. Isso. O Renzo eu consigo imaginar, na verdade, até com aquele cabelo ruivo deles voaçante, de patins, assim, aquele estilo setentista num roller rink maravilhoso. Aquele shortinho bem apertado e aberto do lado... A camiseta sem manga, a camiseta dele, mamãe, eu assumi. Regata. E olha só, só que essa voz aí falando regata, a impressão minha foi o Rogério. Não, fui eu. Fui eu que o Paparelli que falou. Foi o Paparelli. O Paparelli tá na gangue também? Tá. Faz tempo. Não, peraí, eu sei do Paparelli, mas eu achava que ele era do time dos mais comedidos. Não, ele é do mal também. Ô Marco, gente, ainda bem que você não perguntou nada na entrevista, viu? Ainda bem que você não perguntou. Tá, porque tu não ia sacanear. Totalmente, eu ia. Tá, pô, obrigado, querido, tá falando sério. O João, obviamente, já na emoção aí. Mas o João, não precisa muita coisa pro João se emocionar. Tendo uma canção cuja tradução ele vai sentir que eu vou hesitar, né? E vai aparecer uma declaração de amor, tipo, eu preciso de ti perto de mim, alguma coisa assim. E ele diz, ai, ou então normalmente ele fala, ou ai, ele fala, eu também. E começa a gargalhar com essa risada Vincent Price. Ô, Poncho Voador, vai estar conosco na segunda, né? Tá. Deixa o João falando sério, tá? Eu só conferi, tu sabe, eu não sabia se podia nessa segunda passada aí e acabou dando certo, eu sempre te aviso quando dá. Tomara que dê certo, porque você faz muita falta no programa, Marco Antônio. Obrigado mesmo, gente, se comportem, por favor, tá? Abraço. Até terça, então. Uma ótima virada, tá, gente? Abraço pra você. Tchau, querido. Beijo, gente. Outro, tchau. Você ouviu na Showtime o Marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E Rogério Alcântara, que estará de volta comigo amanhã às 8 da manhã para mais uma edição do Prime Time, o seu jornal diário da Showtime. Boa noite, obrigado, Paparelli, por estar conosco aqui. Sempre às ordens, João. Precisamos só falar. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.